tudo se renovou. Se hoje aqui estou, meu Deus me perdoou, meu Deus me abençoou, meu Deus me libertou. Meu Deus viu os defeitos meus e assim me aceitou. Retroceder jamais, passado ficou pra trás. Menos uma alma cativa na comitiva de Satanás. Poder bem eficaz, propagador da paz. Palavra positiva contra a negativa que aqui jaz. Mudou minha vida e agora é o meu presente. Me deu guarida, deixo o futuro lá pra frente. Tô na corrida, antes do mundo, hoje crente. Paz garantida, pra sempre e eternamente. Por isso não vou me virar pra virar estátua de sal. Mas tenho que fazer o bem virar, se não virar todo mal. DJ Max no beat, São Paulo, Luciano Clau. Vida nova, oi, antiga foi, já dei um tchau. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu canto pra glória de Deus. Vivo minha história com Deus. Na trajetória, memória da minha vitória com Deus. Ultrapasso a barreira, do tamanho que for. Cruzo qualquer fronteira, em nome do meu Senhor. Nele descansarei, com Ele viverei. O obedecerei, não o questionarei. Por Ele lutarei, dEle eu falarei. Quem tiver ouvidos, ouça, ao Rei eu bendirei. Eu vivo pela fé, essa vida que vivo agora. Vambora, vambora, avante adiante e sem demora. Morri com Cristo na cruz, não sou eu, mas quem vivo. Vive em mim, meu Jesus, na graça me motivo. Lavado e remido, justificado em batismo. Levado e conduzido, fui retirado do abismo. Antes eu era um Saulo, mas sepultei o homem velho. Me transformei em um Paulo e hoje canto evangelho. Ei! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova!